hoje eu quero que não vejo o dia amanhecer. Não demore, quero beijo, quero tudo, quero teu prazer. O que é que eu posso fazer? Todo esse amor por você. Não quero sobreviver, morrer de amor por você. O que é que eu posso fazer com esse jeito de amar? No toque te provocar, todo o dia está. Quero sobreviver, morrer de amor por você. O que é que eu posso fazer com esse jeito de amar? No toque te provocar, todo dia está. Na neblina da noite escura que você chegou, dia da entrega segura do meu coração. O que é que eu posso fazer? Todo esse amor por você. Não quero sobreviver, morrer de amor por você. O que é que eu posso fazer com esse jeito de amar? No toque te provocar, todo dia está. Posso fazer com esse jeito de amar.